O assunto a ser colocado aqui hoje, talvez alguns nem entendam por que o centro espírita tem que falar sobre esse tipo de tema. Ler, compreender e aplicar. Isso aí é uma coisa, seria mais de escola, né? Mas aqui eu colocaria mais uma palavra. Ler, entender, entendimento. Quando nós vamos ler, nós temos que entender o que nós estamos lendo, para depois compreender, e através da compreensão, se nós quisermos ou não, colocar em prática. Isso é questão de livre-arbítrio de cada um. Ler, entender, compreender e aplicar aquilo que nós lemos, entendemos, e alguns compreendem e outros não compreendem. Se nós formos analisar aqui no Brasil, agora é a estatística, aqui no Brasil existem, eu não sei, isso é uma pesquisa de uns 5, 6 anos atrás, existem em torno de 15 a 18, 20% de analfabetos funcionais. O que é analfabetismo funcional? Eu não sei se agora existe essa porcentagem maior ou menor. Mas o analfabeto funcional é aquele que ele mal sabe fazer seu nome, ele mal sabe ler, aqui aquilo que está escrito aqui, ler, compreender e aplicar. Ele não vai entender nada que está escrito aqui, então ele não vai nunca conseguir entender, aprender e aplicar. Essa é a questão. Mas para aqueles que têm e tiveram a facilidade, de repente, de ter um pouquinho mais, de repente, de escolaridade e tal, a questão da leitura, do entendimento, da compreensão e da aplicação daquilo que a gente aprende é algo fenomenal. Eu me lembro, só para esclarecer aqui algumas coisas, né? Não quer dizer também, né, que porque a gente está numa casa espírita, quem lê mais ou quem conhece mais as obras básicas ou quem... Às vezes joga corrida, né, de quem lê mais livros, do André Luiz, ou do Filomeno de Miranda, ou isso e aquilo. Tem vários autores espirituais. Não quer dizer que vai ser melhor ou pior espírita, gente. O problema é a gente ler e compreender aquilo que a gente leu. Entender, compreender e aplicar. Eu lembro de uns 3 anos atrás, mais ou menos isso aqui na... num grupo de estudos que a gente participa aqui da quarta-feira, né? Uns 3 anos atrás existiu... Nós estávamos exatamente falando sobre essa questão da leitura, do entendimento, da compreensão da leitura, e se a gente realmente, nós que estamos aí estudando a doutrina espírita, se a gente consegue realmente colocar em prática aquilo que a gente estuda, né? Aí saiu aí uma notícia aí, na hora, uma pessoa falou, né, que existia aqui na cidade uma pessoa que ia em todas as palestras de todos os oradores espíritas aqui da região, e que ela comprava, às vezes, 7, 8, 10, 12 livros e levava para casa, que ela já tinha mais ou menos quase 1000 livros em casa, livros esses com tendência espírita, livros esses que davam uma conotação espírita. Então, lá tinha André Luiz, tinha... agora me fugiu todos esses, digamos assim, autores espirituais, né? E aí, bom, nós questionamos, mas, meu Deus, então ela é um poço de sabedoria? Um poço de conhecimento? Aí aquela que nos trouxe a notícia, ela disse assim, não, ela na verdade não leu nenhum livro. Ela só tem esses livros para dizer que ela comprou e que ela tem lá na biblioteca dela. Na verdade eram quase 1000 livros de conotação espírita. Bom, aí vem aquela questão. O que resolve nós que tentamos seguir, de certa forma, a doutrina espírita, que tentamos, de certa forma, compreender aquilo que está nas obras básicas, ler sem entender e compreender. Se nós formos ler o Livro dos Espíritos, é difícil tu ler ele todo de cabo a rabo e compreender todo ele, entender todo ele. Isso aí precisa uma vida toda, isso aí é um livro de cabeceira, que todos nós precisamos, de vez em quando, dar uma passada. O Livro dos Médiuns, da mesma forma, é extremamente complicado. Para quem trabalha numa casa espírita, sabe que tu nunca pode, se tu trabalhar numa casa espírita, deixar de vez em quando, dar uma passada no Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo, também extremamente, de uma ordem filosófica extremamente elevada, também nos é difícil compreender, entender e compreender, e principalmente colocar em prática. Mas isso não quer dizer que nós vamos ser menos espíritas. Qual católico apostólico romano que leu toda a Bíblia? Eu duvido. Eu duvido aqui que tenha alguém católico apostólico romano que tenha lido totalmente toda a Bíblia. Velho Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento e Novo Testamento. Entendem? É difícil isso aí. Quem consegue fazer isso aí, bom, será que ele entendeu, ele compreendeu realmente o que está lá? Então é muito mais fácil. Estava observando hoje aqui, olha aqui, aqui existe um texto. Nós lermos o texto, lermos, tentar entendê-lo, compreendê-lo para depois colocar em prática a mensagem que ele nos traz. Então, às vezes, três ou quatro palavras, ou três, quatro frases, ou uma página, ou duas páginas de um livro inteiro, eles não vai nos trazer um conhecimento enorme quando nós conseguirmos entendê-lo, compreendê-lo e colocá-lo em prática. Agora, humanos que somos, mais uma vez aqui, batendo naquela tecla, nós estamos num mundo, num planeta de provas e expiações. É muito difícil nós compreendermos e colocar em prática tudo aquilo que nós lemos. É muito difícil, porque ler é muito fácil. Entender, bom, é um pouquinho mais difícil. Compreender e aplicar é muito difícil. Muito difícil, gente. A não ser, é claro, na questão prática. Quem estuda engenharia, quem estuda matemática, quem estuda medicina, bom, aí tu é obrigado a aprender e colocar em prática de forma certa, porque é a tua profissão. Agora, para a vida, gente, quando a questão é filosófica, religiosa, moral, ética, nós temos que mudar de comportamento. E a mudança nossa de comportamento através de uma simples leitura de um pequeno texto é muito difícil. Então, a gente não está querendo aqui dizer que nós não vamos evoluir, que nós vamos continuar a ler e não entender nada, nem compreender e nem colocar em prática. Não. Mas, assim, a gente tem que pegar e ir devagarinho. Se nós lermos, digamos assim, um livro por mês e tentar compreender, entender e compreender aquilo que a gente leu, ótimo, beleza. Eu, por experiência própria, agora em maio, junho, teve a... Só para ilustrar um pouquinho a questão, né, da leitura, tinha a feira do livro e eu, no final da feira, eu gosto de ir lá no final da feira e eu comprei três ou quatro livros. Bom, eu consegui ler dois. Por quê? Quando tu começa a ler um livro e bateu, esse livro bateu em ti, tu vai ler ele até o final. Quando tu lê três, quatro páginas e tu vê que não bateu, que não entrou, desiste. Passa para um outro, porque talvez esse livro não seja para mim. Naquele momento, naquela hora. Eu me lembro... Também, por experiência própria, quando nós adentramos aqui, eu e minha mulher, há 20 e poucos anos atrás, então a gente quer parecer um pouquinho superior e querer ler o livro, quando entrou na casa espírita, ler o livro do Ramatiz. Meu Deus do céu, eu não entendia nada. É muito difícil. Nós temos então que fazer de conta assim, ó. O Centro Espírita é uma escola. É uma escola para nós, uma escola para a vida. E nós temos que, aos poucos, lendo, entendendo, compreendendo e conforme a nossa capacidade de compreensão e às vezes até de discernimento, colocar em prática aquilo que está aí. E nós não vamos, de forma alguma, nessa existência, nos tornarmos santos, de forma alguma. A não ser alguns, né, que realmente, nessa existência, talvez já tenham partido ou vão partir, consigam, então, uma evolução um pouquinho maior do que a nossa. Mas nós, ainda, precisamos ainda, com essa certa dificuldade, ler, entender, para depois colocarmos em prática aquilo que compreendemos. E eu, de certa forma, há 20 e poucos anos, todos nós que estamos nessa casa aqui, trabalhando já a casa já fez 25 anos, né? A gente sabe como que é difícil colocar em prática tudo aquilo que a gente lê e a gente até consegue entender, mas às vezes é muito difícil a praticidade dessa questão. Então, vamos considerar sempre a casa espírita como uma escola. Mas não uma escola lá onde a gente tem que passar, onde tem uma prova, onde o professor vai exigir de ti que tu tire uma nota boa, acima de 5, 6, até 10. Não! Aqui é a nossa consciência que nos cobra. Se nós formos bem, nós vamos saber se nós vamos bem na prova. Se nós formos mal, não vai ter ninguém para nós dizer para nós, ó, tu foi mal. Não. É a nossa consciência que vai dizer para nós, ó, cara, tu não está muito bem na parada, não. Mas vou ter que melhorar. Isso é aquilo que eu admito, que nós admiramos, eu admiro pessoalmente, na doutrina espírita, que é uma cobrança, não seria cobrança, que é, digamos assim, uma coisa que é dentro de ti. É a consciência, uma autoavaliação e às vezes até uma autocrítica que faça com que você saiba se está colocando em prática aquilo que você está aprendendo ou não. Obrigado.